Dizer que em 2006 eu vou versar sem errar. Direto de Diadema, zona sul e tal, onde qualquer semelhança com a realidade passa a ser normal. Simplicidade da periferia, onde eu ficar na verdade tudo que meu pai dizia. Não vai se envolver, senão você vai ver. Depois não diga que eu não te avisei. Não vai se arrepender, senão me arrependi. Não sei que com a vida aprendi. Passei por que passei, graças a Deus sobrevivi. Tô aqui pra te dizer que o meu caminho é o da retidão e liberdade. Seja das grades, expressão sempre na paz. E na mais por humildade. Por isso eu sou Diadema, original rap de verdade. Porque quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Quem pode, arma o bote. Vira o mais barba de bode. Vira vítima, fica chororô. Vê se pode, pode. Não sabe que instrumento. Só não faz pagode. Quer ensina quem já sabe. Me ensina eu que não sei de nada. Mas se eu fico na levada, sou mais eu negrada. E adoto o mesmo estilo teu. Eu vivo a própria sorte. Independência, coerência e liberdade. Sem Deus no coração e sem respeito, vai pra eternidade. Por isso eu sou Diadema, original rap de verdade. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, Diadema no ar. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, NVS no ar. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, Diadema no ar. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, NVS no ar. Mais uma vez, a cena se repete. É mais um sangue bom na família 57. Na febre como sempre, disposição não falta pra bater de frente. Se o barato tá louco, então é nós na cena. A banca tá formada e representa Diadema. Firmão, parceiro, na fé, guerreiro, correndo pelo certo aí, sem desacerto. Gostei de ver a felicidade no rosto do irmão quando cantou a liberdade. 3 anos atrás das grades, de volta pro mundão. Apresento pra família mais um sangue bom. Com a mente a milhão pra corroer seu pensamento. Sou linha de frente aqui fora ou lá dentro. Mundão é campo aberto, pilantragem é mato. Pra pilantrar enrustido, talarica é pau no gato. Sem confundir sentimento com a razão. É isso mesmo, irmão, lugar de verme é no chão. Abraço gordo, tem uma passe passando por bandido. Mas sou registrado e não passou batido. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, Diadema no ar. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, NVS no ar. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, Diadema no ar. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, NVS no ar. Penso que tudo isso já deu tudo que tinha que dar. Não sei se devo sair, não sei se devo ficar. Várias ideias na cabeça se juntam de repente. A noite é foda, sou tomado pelo subconsciente. Tudo vem ao mesmo tempo, depois eu tento relacionar, mas já não dá, não me lembro. Só sei de uma coisa, o pesadelo me persegue. O mal está, onde estou, aonde vou, ele aparece. Tenho mil razões pra não ficar aqui, mas poucas me prendem e não me deixam sair. O carinho por um lugar onde nasci, cresci, que faz parte da minha vida, não dá pra deixar pra trás. Uma parte de sangue bom que me fizeram saber que você pode ser alguém, só basta você querer. E alguém que com certeza já é parte de mim. Eu tenho que correr atrás se eu quiser ser feliz. São detalhes da vida que envolve a gente. Porém, pensar com o coração pode não ser inteligente. A vida vale pouco e ninguém pensa em você. Talvez dentro de um caixão alguém vá querer saber, mas de nada vale o que os outros vão dizer. Pois todo dia pode crer, é mais um dia de. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, Diadema no ar. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, NVS no ar. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, Diadema no ar. Um, dois, pode acreditar. Chega devagar, NVS no ar. Vou chegar, já cheguei então, aí já era. Humilde como sempre, favela em plena guerra. Sou dessa terra, denominada periferia. Vivo cada minuto, a cada hora, a cada dia. Dia a dia, puro veneno do mais louco. No sofrimento constante na vida do meu povo. Sangue no olho, eu tô no jogo, eu sei quem é. Os pés de breque, os verdadeiros guerreiros de fé. Pronto pra guerra, mas torcendo pela paz. Em frente, devagar e sempre, sempre mais. Por aqui, só sujeito que faz a diferença. Disposição não falta, nunca foi nosso problema. Pra quem pensa que eu tô sozinho, alto lá demorou de chegar. NVS no ar, dois, dois, pode acreditar, chega devagar. Diadema no ar, um, dois, pode acreditar, chega devagar. NVS no ar, um, dois, pode acreditar, chega devagar. Diadema no ar, um, dois, pode acreditar, chega devagar. NVS no ar. CRT, Zoco da Falange, aqui segue NVS então, pilantra esconde, trem cabuloso vulgo cela, é favela na corrida, humildade, resistência e fé, sabe qual é? Só Deus pode julgar o homem, o insano, o rebelde, a criança, a mulher, quem é quem, não sei. Mas que se for do sistema e vida longa, meus trutão de fé, pros inimigos eu quero bem. Pros vingativos, louco, eu quero justiça além. E se concentre, abre os olhos, veja onde está. É um labirinto, com espinhos e pedras por toda parte. Em joelho, peço luz e plenitude a Deus Jeová. Que eu não escorregue, não tropece, saiba onde pisar. Sevilha, Breno, extremo norte é foda. Não exalto a bandidade, não passo pano pra maldade. Vagabundo tem de sobra, tem luxo, tem ostentação. Tem rajada da polícia, tem morte, tem solidão. Um, dois, pode acreditar, chega devagar, são vários loucos no ar, rapá. Um, dois, pode acreditar, chega devagar. Diadema no ar. Um, dois, pode acreditar, chega devagar. NVS no ar. Um, dois, pode acreditar, chega devagar. Diadema no ar. Um, dois, pode acreditar, chega devagar. NVS no ar. NVS no ar. NVS no ar.